batidas marcantes. Vai, DJ, que esse som é desviado. Agora! Japa Gravações. Já começou na DF, Maninho! E a galera vai fazendo caquinhada, caquinhada assim, ó. Olha na batida que o bagulho tá doidão. De gordo já chegaram e ninguém fica parado. Vai, detonando assim, ó. Tudo começou, e aí que ele sou. O Ezé ficou, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E foi muita luta, o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele que lançou. O Ezé ficou, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E foi muita luta, o sucesso alcançou. Vlad da família Maguari falou: eu venho de longe, eu venho porque eu dou valor. Vambora, minha família Maguari, que o bagulho tá doidão. Ele é sua loura e o bagulho tá doidão. Tá esquentando o clima, bora, bora, bora. Tá esquentando, deixa na batida, na batida, na batida, vai virar. Já! Pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você se perguntou. E a galera vai chegando em peso, ó. Vou chamar a atenção e me reaproximar. Você que tá na externa, pode chegar que o Dini Gordo tão na área. Gordo e Dini Bração arregaçando tudo. Eu já fiz de tudo, mas você não. Meu amigo Popi da Nag, o garoto Bruno já chegou e falou: eu não poderia ficar de fora dessa. É aniversário do Betinho Promoções. E aí, Cacaio? É o Cacá da TF. Me deixa na batida que o bagulho tá doidão. Vai! Isso, ó. Caquiado, caquiado. Dinho Pressão, Dinho Pressão e Gordo. A dupla, os brothers, Gordo e Dinho Pressão. Esquentando o clima, esquentando pra você assim, ó. A batida, na batida, na batida, na batida, agora. Ai, ai, ai, do caqueado, caqueado, desguiado. Bora, bandido, que o bagulho tá esquentando, vai! Panema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Panema, sei que você vai gostar. Fica na cidade. Ele que tá na área, meu Deus do céu. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Panema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se também. Sabotagem. Qualidade da melhor. Não, não é. Obeso da TF. Ele mesmo. E aí, obeso? Ai. E ele já chegou e falou: é a referência que tá na área. Ó, ó, olha o caqueado, caqueado na marcante, Dini Gordo detonando. Bora, bora, Dini, que o bagulho tá doidão. Vai virar na batida assim, assim, ó. Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. O nosso parceiro Nenê também já na área. Ele e sua esposa Marilene. E a rapaziada toda grada, o Tiki Marilene Alves já aqui no lado esquerdo. Um abraço pra você, Nenê. E aí, Marilene, um abraço do Tini Bressão. Zinho. E o louro da Equatorial, gente. O homem que comanda a maior rede de energia do estado do Pará. Bora! Na área de a primeira dama. E meu amigo Bruno da RB Gold Story também já chegou. E aí, Bruno? E deixa na batida que o bagulho vai esquentando. Bora, bora, bora, gênio. Bora, bora lá. No brega do geleia do pop. Olha que chega, meu amigo, o sub das meninas. Hoje convidado de honra do performático. Alô, sub! O perigoso das pequenas. O quê? Não acredito. O nosso amigo Paulinho da G1 também tá na área. E a galera vai chegando, bora, Dinho, começar o aquecimento. Vai, vai, vai! O aquecimento pro show! som e CDs. Bora que já já o bagulho doida. Ardo. Aquecimento, aquecimento. Aquecimento. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão, tá doidão. Vai virar, vai virar, vai virar. Toma! Let's go! Calma que é só o aquecimento pro show. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Como é que é? Chicotada, vai meu búfalo. Olha a chicotada, animal. Me dá a chicotada, vai meu búfalo. Olha a chicotada, animal. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carro. Puxa, puxa, puxa. Jeguinho. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, tocar na terra firme é mais que um prazer, é uma honra. Um dos bairros que originalizou o sucesso do Gordo e do Dinho. A nossa história se resume um pouco desse campo da terra firme aqui, ó. Complexo Bombás, Quadra do Curtume. E assim a gente foi. Assim, ó. E deixa na batida, vai Boninho, bota na pressão. O maior sincronismo de aparelhagem tá no ar. Olha no telão a Marilene Alves aí, ó. Ai, ai, bora, bora, bora. Bora, neném, que o bagulho tá doidão. Bota o palco do ouro do telão também, que ele já tá na área, tá na área. E aí, Fagner, bota o homem do ouro do telão aí. Olha só, olha só. Vem do criado, do gingado, balançado, detonando suas melhores assim, ó. A putaria no pistão vai começar agora. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, bata a de panca dela, vem sem desistir. É croco na veia, incendeia caldeirão. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe a dentada aí, ó. Dentada. A dentada que é conhecida por onde passa. Bora, Boninho, que vai começar o show. Ó, olha o pianinho, pianinho. No tempo da floresta do animal. Quem curtiu o crocodilo na Florentina sabe. Aí, Boninho, quem é? É o crocodilo. Vira da batida. E essa batida aqui, ó, essa aqui é respeitada. Olha que não pode parar. Vai, vai. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Faz, faz, faz o caqueado, caqueado desguiado. Faz o caqueado, caqueado desguiado. Vai virar, vai virar. Batidão, toma no batidão, toma no batidão. Bora DJ Dinho que o bagulho tá doidão. Ai, bora Boninho, bora preparar que vai começar o show. Vai começar o show. Dinho, Dinho Pressão. Três apresentações na noite. A primeira, a gente chega no Complexo Esportivo da Terra Firme pra fazer bonito. Aniversário do Betinho Promoções. Daqui a pouco a gente vai direto pra Associação do Promorá no Marex. Aniversário do nosso gerente Marcelo. E às 5 da manhã a gente invade o Braga Show. Até 8 da manhã. O rock vai ser assim, ó. Pega, vai de impressão, solta aquela do pega, pega. Vai de impressão, solta aquela do pega, pega. Eu quero ver as mulheres, já. Seu nome e telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazém. Esse é o Vlad. Paga, ele é sua loura. E responder. Liga, cobra, vou aceitar. Não vou brigar, vou atender. Não, é só avisar. Não finge que já me esqueceu. Sabe de cor meu celular. Não finge que você perdeu. Você perdeu. Assim, ó. Eu sou mais criança pra... O nosso amigo Diego também tá na área. O cara que tem missão do lado, tá na área. Bora, Diego. E aí, parceiro Chubi? Eu atendo, é só ligar. Seu Diegão. De hoje, faço um. O nosso amigo empresário João do Gelo. O homem que comanda o melhor depósito de bebidas no bairro da Terra Firme. Alô, Joel! Só mandaram um sinal dizendo que isso vai mudar. Oh, oh, oh, oh, oh. De bobeira e banda AR-15 disparando. Aí a galera gosta, então lá vai mais uma, lá vai mais uma. O amigo Robert Bruno, o homem que comanda RB Gold Story, tá aí, ó. Ele mesmo. Gordo e Dinho Pressão. É show pra galera. Meu coração está tão... Meu amigo Ney, poucas ideias. Meu bentinho. Ele já confirmou. Essa saudade dói. Hoje eu vou pegar rock pesado, pô. Bora, Ney. O homem da 77 Outlet. Olha meu parceiro Gui. Bora pra cima que a referência chegou. Eu te abandonei. Ai, vai! Batida, batida! Pra fazer caqueada assim, ó! Tecno Machine! Esse é o performance! Hoje tem show! Ai! Batida, batida! E a galera vai invadindo a TF assim, ó. E aí, Renanzinho? O rock tá mil grau. Bora que tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, vai. E aí, Boninho? Bora preparar que vai começar o show. Chegando a todo momento. E o campo da TF já se tornando pequeno, maninho. A referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Yes. Você pede o meu amor. E o que fazer, não sei. Olha essa Big Stair. Da Boutique Bela Dama também tá na área. Sim, um abraço pra você aqui do Gordo Dinho. Vamos que vamos, maninho. Não sei mais o que fazer. E agora, como é que é? Não sei. Eu sei. Se não entende o que aconteceu. E a menina? A menina não se acrescenta. Eu quero ver. Não consigo gostar de um outro alguém. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos. Põe na fita, né? Põe na fita. De adolescente. Se eu olhar. Olha quem tá na área. Lua, é a equipe do Lava Jato do David. Efeitos de bala. organização Mabel e o gerente Adrian. Bora, Adrian! Pega fogo! No clima, vai! Vou no pop, não vai não. Vou no pop, não vai não. Vou sim, não. Vou sim, ah é? Cara, que papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra neném poder dormir. O craqueado não para, vamos lá. Chama. Japa Gravações. Não pode pegar, Santa, é aniversário do Betinho Promoções. Boninho, aniversário do Betinho Promoções. E a multidão vai chegando assim, ó. Já tem a associação do Promorá. E a referência chega assim, ó. Aí, ó. Graças a mil ketchup e toda a equipe gelo lá do depósito de bebidas. O do gelo tá na área. Ele falou, o rock tá pesado. A equipe gelo tá mil graus. E segunda-feira eles já mandaram avisar que vão invadir o paraíso das pedras. Segunda-feira tem Dini Gordo e MC PR. Ingresso 10 conto até 4 da tarde. E a partir das 18 horas já tem Gordo e Dini detonando. E você é o nosso convidado. 1, 2, 3. No tempo do costume. Como é que é? Assim. Alô, Irã. Olha a pressão, é só aumentando. Assim. E aí, Júnior do Verende? Chega, garoto. Maior referência à impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Dá-lhe pressão! Eu não fico acostumado. Meu irmão! A não te ver na cama. Essa é boa! Tristeza bate em mim, como noite sem luar. Mensagem no celular, pedindo pra atender. Mas acho que é melhor existir e não ligar. Não aguento. Sua foto. Morro de saudade de ouvir a sua voz. Digo alô, como vai? E você responde, como acha que estou? Se lhe vi com outra, juro mudar meu jeito. Cuidado, amigo Adriano. Me troque por ninguém. Lá do setor do bagal. Quando erro, é vizinha do bagal. Se aprendeu. Pagar os todos os seus vizinhos. E a galera não para de chegar, Boninho do campo da TV. E o Dini Gordo na área pra detonar. Bora fazer assim, bora. Gordinho já chegaram e vai mandar pras periquita. Gordinho já chegaram e vai mandar pras periquita. Vem, DJ, me arrasta pra 30. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de 4, faço a posição. A mulherada! Na XRE. Então bota. Bota na chota. Bota, então bota. Pode fazer o que você quiser. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dancinha do viadinho. Xinga! Só um cuzão, só um cabelão. Agora! Só um cuzão, só um cabelão. Toma na pressão. E toma de ladrão. Toma na pressão. E toma de pressão. Vou ficar de quatro, tu vem pro tanque e me bota. Vou ficar de quatro, tu vem pro tanque e me bota. Bota. Mas uma cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue sujo, seu barro, coisa de uma vez. Só do toque, o nosso amigo empresário Guido Pantoja, o homem que comanda a melhor panificadora da Perimetral. Sal. Cadê o Nito, rapaz? Sal, idade, sal. É que o Remo deixou empatar no final, desgraçado. Sal, conversar. É doido. Chupa cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, seu bar, é coisa de momento. Só do paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, doido. Só os caras doidos jogam mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida. Me separei, tô solteira agora, que eu sou, tô solteira agora, que eu sou, tô solteira agora, que no baile de favela eu vou sentar com a piroca. Me separei, porra, me separei, porra, me separei, tô solteira agora, que no baile de favela eu vou sentar com a piroca. Vem piroca, minha buceta tá solteira. É Jack Daniels. Vem, vem, vem, vai, vai, vai. É ou não é, Malquidura? Só um filé esse uísque aí, mano. Olha o gênio da mídia, hein, desgraçado. DJ Xuxa, o doido, mano. Esse é doido, mano. Me separei, porra. Ai, meu Deus. Porra. Empresário Bob da Coxinha também, danada, bora mais fazer. Tô realizando um sonho e eu não acredito nisso. Segunda-feira vai ser assim, ó. Em breve nos cinemas. Pior é o impossível. Seu lá, Igorzinho, seu lá aí. Wallace Andrade. O Peninan, você é o parceiro do Bigodinho. Não preciso de... Alessandro Micael. Tá comigo, eu não preciso de ninguém. Japa da Ceasa, cadê o Japa da Ceasa? Eu... O moleque é famoso, ele. Em perigo. E aí, Japa da Ceasa? Você é parceiro do Xuxa Moral. Dinheiro com a Jota, sem o ré. No dia de... Conheço. Eu vou lá e pego. Eu conheço. Aê. O nosso amigo piloto também da TF, da na área. Ele me mata, mas... E aí, desgraçado? Comandante Vlad, a família Baguari, você é a sua primeira dama. Bora, Vlad! Acabou a semana, já é final de semana. Equipe Rock Sem Limites. É sexta-feira, pique hoje. Eles já estão na área. O carro de amigo entrego só segunda-feira. Tarará, tarará, tarará. E a galera que tá chegando agora, prepara que vai começar. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Olha, Stephanie Beladão, um abraço a você, Stephanie! Ele é corno, mas já tá na área! Um chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe, tá na TF, me ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Nossa amiga Lorena, o Netinho! Falando. E o sub das meninas! De que eu tô falando? É do corno manso. De que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi. Foi da cara preta. Olha quem tá na área, Dinho. Esse menino que... Toda a galera da pedreira por aqui já marcando presença. Terminou porque ela traiu. E a nossa amiga Maria Eduarda também tá na área. Traiu, mas... Vai começar o bagulho do... Ela é safada. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante, se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. Vale! E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi ela, 02 você. Então... Coisas da vida. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. E a galera vai chegando, lotando tudo, maninho. Quer sentar na minha piroca. Tô... Cadê o grito da Gisele? Amigo Peito Potes, todo mundo. O homem que é referência em bolo de pote na TV. Eles fica parado. Não chega um desgraçado pra cá. Sarrado, não. Pra fazer a propaganda. Aí não dava pra passar. Alô, Peito! Fica parado. Aproveita o vulco Bora ver, diga, sabe. Porra, tô louca de lança, chama. Que minha bunda balança, tô louca de lança, chama. Ó, oh, que minha bunda balança aí, o que acontece em Vegas? Morri. Olha que chegou Jamaica, pô. Tá no morro que eu te levo pra... Bora, diga, sabe, vai começar. Vegas. Olha quem chegou, nosso empresário Reblack. Levo... Homem que comanda a melhor barbearia do bairro da Terra Firme. Morri em Vegas. Meu amigo Renan da RW já chegou e falou: eu tô na área e hoje eu quero rock três vezes. Primeiro na TF, depois na Associação do Promorá. E eu vou finalizar lá na cabanagem. DJ Davidson, moda também, tá na banda, moda! Na companhia da sua esposa aqui do lado esquerdo. Um abraço pra você, Davidson. Você é cria da TF, papai. Pra cima! Pra cima! Olha o Moisés do comércio, desgraçado, ele bateu a boa, né, moleque? Que eles ficam pa- sabendo. Prepara que vai começar! Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. E aqui no telão, cabaré. É Black Barbearia. Só tem mulher gostosa. O cara que corta toda semana o cabelo do Bagal, mano. Garçom. O Bagal já vai mais vezes lá do que na casa dele. Né? Luiz, deixa ela essa ferrada é segura, mano. Striptease. Bora, Rei Black. Ah. Rei Black disse, eu gosto é disso, pô. Ai, que gostosa. O Bagal tá lá, o Júnior vem fazer careta lá. Meu Deus do céu. Vendo ela dançar no paletão. Bora! É louro. Vai começar. Ah, é do mal que ele não grava. É o melhor lugar. Não faz cordão pra ele também. É o melhor lugar pra tu esquecer sua ex-mulher. Qual foi, maluquinho? Pra tu esquecer sua ex-mulher. Olha a galera da moto. Esquecer sua ex-mulher. Bota o pé, sessão domingo, tá todo mundo aqui, ó. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher. Vem pro cabaré. Agora, agora! E nosso amigo Paulinho da GU! Hoje convidado do DJ Jefferson. Pode chamar que ela vem. Tá na área, ó. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Puxilá nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Puxilá nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Puxilá nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Puxilá nas costas, radinho na cintura. Isso, minha produção, vamos lá! E a galera vai chegando e o Zinho detona! É assim que tem que ser, vamos lá! Valores de hoje, vai na real! Valores de hoje, vai na real! Que cesta meu celular fazer sinal. Que cesta meu celular fazer sinal. Que cesta meu celular fazer sinal. Levanta a mão pro alto, ó. Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto, ó. Geral que tá bebado. Fogo no paquim, Mandela virou puta. Fogo no paquim, Mandela virou puta. Tinha opressão. Fogo no paquim, Mandela virou puta. Amarrado de tem com gato e o pareta louco. amarrado de segunda que eu pareço. Segura o funk! Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando o boquete. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando. Vai, papa, papa, vai, papa. Bora que o bagulho vai doidar! Calidinho pressão! Tô gostando de ver! Arrebenta, meu DJ! Quero ver, quero ver! Que saudade da minha ex! Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Eu quero com a minha ex. Tio, sabe por quê? Que se for da minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. É, quem diria, hein? Quem diria? Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. De tua mão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. E aí? Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Vida, seu amigo Robson, Leleco. O Renan, o Adriano, tá todo mundo aqui, ó. Chegando no baile funk, ela é a sensação. Ai. Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pa batão grandão. Que pa batão grandão. Que pa batão. O bagulho fica doido agora, pô. Que pa batão grandão. Que pa batão grandão. Que pa batão. Ai, pa batão, meu Deus, pa batão grandão. Uma etapa lá no sofrimento. Uma gestão na casa de pedra. Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Só minha dona e minha coroa. Foi 10 a 10 e me deu. O nosso amigo Patrick, o passarinho. Vai. Eles que o nosso amigo Bigodinho. Abençoou. Os caça-rock doido. Deus abençoou. O mandadão não vou ter paciência. Falou de muita minha ausência. Vai, eu preciso te ter. Vai, me fechando. Parece garçom, né? Você. Um cara de balde na mão, bagulho doido, cara. Mas beber e nem fumar. Passou pra mim no 12, mano. Presença me deu. Esse é o garçom japonês. O seu sorriso me dá onda. Você é doido, mano. Sentando no Xuxa moral. Onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te fica o dia inteiro falando. Da minha alocação careca, critica. Dá um chega aqui com o Jefferson Performático. Você não tá me ajudando. Só se ui, tá falar de a bebê, né, desgraçado? Plano mais é rock de DJ hoje. É tchau pra inveja, tchau, tchau, tchau. Ai, caralho, é rock, Betinho. Pra inveja, tchau, tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Vai começar. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. É ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa, quando mora na rua. Daquele jeito! Voltei pras putas. Voltei pras putas. A cara não se ataca. Os caras doidos começam a animar, olha aí, olha aí. Se quer dar um olé. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Meu amigo Fabrício do Táxi. Tu já sabe. Ele é sua esposa, o Ender de Tanaia. Seu da Penha é verdadeiro. Alô, Fabrício. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, tá. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta. Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver de glaquela, nem olha pra você. Entrei pra boca e agora eu tô de peça. De meia, tô comendo várias tchecas. E ela vai tá demais, não me queria ir agora. Lança na ponte, areia com no chão. Lança na ponte, areia com no chão. Lança na ponte, areia com no chão. Lança na ponte, areia com no chão. Lança na ponte, areia com no chão. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Bum, bum, balançou. A brisa subiu pra mim. Garrafa caindo no chão e hoje eu tô menor do chão. Bum, bum, balançou. A brisa subiu pra mim. Garrafa caindo no chão e hoje eu tô menor do chão. E a dancinha, a dancinha, a dancinha, a dancinha. E aí, terra firme. Aê, pega a visão, Jota. Pega a visão. Outro parar que deu é só de... Meu Deus do céu, olha quem chegou. Daniel do Carimbó da Sorte, meu Deus. Ele e o Rony. Mas é lógico. Isso é muito forte, moleque. Sabe o que eu... Pra ganhar ele, só o chão de sem freio, meu Deus. Tu já sabe o que eu faço. É doido, meu barraco, boto o poço. E aí, maluquinho? O Maurício dos Pescados, né, Maurício? No chão, de titaco, taco, taco, saco, titaco. Ai, ai, ai. Do chão. Pressão, pressão. Do chão. Eu vou te... Pressão, caralho. Ando ela no chapadão, eu vou te machucando. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot e vem, vamos fuder. Vem, rebolo na tapica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. Bora, sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot e vem, vamos fuder. Bale da Penha, sempre lotado, todo sábado. Bora, Renan, da RW Multimark, você já na área. E os amigos, e toda a sua galera aí, ó. Perigo. Galera da Império, né, lançada recentemente. Eu vou pro baile. É sucesso, né, Renan? Bora pra cima. Pra cima! Pra cima! Rapaz, eu te vejo no... O bagulho tá doido, mano. Do jeito que você... Tô te falando. Eu te deixo assim, tá... A galera vai chegando mil graus. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga a mão pra cima, hein, cara! Toma, toma, toma. Caralho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha, você quer comprar o seu copo pra beber seu uísque? Toma, toma, toma, toma. É só chegar aqui com o Japa doido. Caralho! Copos personalizados, da dupla referência. Aqui, ó. Tem verde, tem vermelho, tem preto. Tem rosa pra mulherada. É só 10 contas. Dá um apoio pro Japa aí, que ele tem dois filhos pra criar. Meu amigo DJ Davidson Mota. Tenho que partir. Tava esperando começar a gravação do CD ao vivo, mandar teu abraço. Eu fiz um perigo. Vai escutar a semana toda no carro lá, desgraçado. Sim, eu vou pro... Ele é Dona Tati. Esse casal aí é muita onda. Intenção de... O casal 20. Prepara que vai começar! E aí, terra firme! Chegamos! Aniversário do Betinho Promoções! E a referência não poderia ficar de fora! Afinal de contas, a gente faz parte dessa história! Dinho! Prepara que vai começar, Maninho! Foi na fila surgiu das cinzas ali, ó. Bora, Renanzinho! Um abraço pra você e toda a galera aí, ó. Olha que vai começar, não dá mais pra esperar, não. Prepara! Olha, eu nem sei de quem... Vai começar! Está. Eu nem vai sei. Começar a gravação do CD ao vivo. Tá. Chamei o DJ Gugas e invadimos de pé. E a partir de agora, a gente convida você pra curtir o show da referência. E comemos Varaixere. E olha, preparem suas emoções. E a partir de agora, o Dini Gordo tá na área. Cheguei. Chegamos. Oi, cheguei. A festinha vai começar, menina. O nosso gerente da São Jorge Bet. É quem vai me dar. Na companhia da Esther. Agora o Edson. O Eric. Eu vou escolher quem vai me dar. O Eric das Finanças. Já levei uma. Na área. Tu nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa. Bagal e Júnior, mano. Com orelha quente. Se eu te conto. Essa dupla é muito forte. Nas ideias. Comi a dona da festa. Era aniversário dela. Comi a dona da festa. Era aniversário dela. Meu amigo Japa da Ceasa. E transei no gato. E aí, Japa? Nada. Comi, bebi. Patrocinador oficial do Xuxa. Melhor mano. De tudo ainda arrastei. Eu acredito que o Xuxa toda semana vai lá na Ceasa pegar as frutas. Ainda arrastei uma pra casa. Mano, tô te falando, mano. Ainda arrastei uma pra casa. Fruta não é o problema, mano. Ouro não é o problema. Vamos bem na foto. Pedi pra parar, parou! É como eu sempre digo, tocar na terra firme é mais que um prazer, é uma honra. A partir de agora, aniversário do Betinho Promoções e mostra pra quem tu veio, maninho! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! A maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no campo da TV. E aí, DJ Dinho Pressão. Tô na área. Hoje tem aula. Hoje tem aula na TV. Vamos lá. Atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula vai começar na DM! Agora! Vem o sol, vem a lua, vem as estrelas, brilham como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Sendo, sendo, sendo, sendo, sendo. Alô, Betinho Promoções! Parabéns, garoto! O seu aniversário e a referência não poderia ficar de fora! E aí, maninho, vai começar o bagulho doido! Alô, terra firme, bota a mãozinha pra cima aí, ó! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima! Quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima! Vai começar, vai começar! 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo! Lá vai fogo! Japa Gravações. Ah! Explode, DM! Agora! Segura que o professor tá na área! O professor say you say. É agora, meu blaster! Te arruma. Vamos pra Atalaia. Atalaia é o caralho! Atalaia é o caralho! Toma! Joga na minha cara e faz. Joga, joga, joga pra cima. Joga pra cima. Olha o sapinho, chegou. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. De mim, gordo, tô na área e o rock tá de... No momento do caqueado na dente, assim, maninho. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Agora, mostra como é que é. Mostra como é que faz. Agora, mostra como é que é. Joga a mão pra cima, hein, daí. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. Bora do gigado, bora do caqueado. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto. Meteu a puta na garupa e vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, que toma, toma. Toma, vai dançando. Toma na batida agora. Dança, dança, dança na batida. Dança na batida. Olha o batidão. O bagulho doido na TV. Bora pra cima. Os dois na fita tão mil graus, maninho. Now this is a story all about how my life got flipped upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Não para de dançar, não para de dançar, vai lá. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out. E a mulher ainda falou, e nós não dança, não. Vai dançar também, bora. Só cuzão, só cabelão. Vai. Só cuzão, só cabelão. A mulherada. Só cuzão, só cabelão. Só cuzão, só cabelão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Três, dois, um, toga! Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira. E aí, Guinho? DJ do pai, eu vou sentar. O homem que comanda o frango barato chegou! Você é considerado. Esse é velha guarda. E meu parceiro Guinho? Que rocha, moleque! O meu amigo Paulinho da G1 falou! DJ Jefferson, hoje eu tô com a referência também! Alô, Paulinho da G1! Sinta-se à vontade! O show referência tá no ar! O meu amigo Nenê e a Marilene Alves já falaram assim, ó! Bota a pressão e o bagulho tá doido! Aniversário do Betinho Promoções! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho. Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito. Bora, Boninho! A contagem é conhecida em todo o Pará e fora do Pará. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, velho. E doido. Os caras doidos, joga a mão pra cima e dá-lhe sal que eu quero ver. Sal, sal, sal, joga. Sal, sal e dá-lhe sal. DJ. E aí, Zeguinho? Vai, DJ! Mostra teu nome na TF, meu blaster! Na moral, vai, DJ! Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então. Tá pegando fogo no Tarnão! Quem é que tá na área? Fala pros caras aí, ó! O Dini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Dini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Só os caras doidos, maluquinho! Só os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal. Eu quero mais! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô joga, melhor agora. Joga. Você quis ir embora, agora embora, na moral. Você quis ir embora, agora embora, na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal, eu quero ver sal. Agora! E vai tremendo, vai dançando, vai tremendo, vai dançando, vai tremendo. Vai dançando, vai tremendo, vai dançando, vai tremendo, vai dançando. O mal que falou assim, ó. Bora, bandido, que o bagulho tá doidão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Lá vem aquela que é a mulher. Meu sol. Verão como o seu olhar. Meu amigo Moisés do Comércio. E aí, meu amigo Adriano. Um abraço pra vocês aqui, ó. Perfeito. Você é o meu. Olha quem tá na área, meu amigo Robert e Bruno da Gold. RB Gold Story. Você é meu pai. E também nosso amigo Alexandre. O Expõe na Fita, bora piloto. Tá coçando, tá? Apanhar já já, pai. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Que sabe, Ganda? Duvidas não sobrepõe a paixão. Dá um pouco de tesão que encontramos na cama. E aí? Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. É meu tudo, és meu bem querer. Canta, canta. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, Cedrade! O Bananão, o parceiro do Bigodinho! Já chegaram! Bora, Bigão! Fica parado, de mim, gordo, já chegaram, com ninguém fica parado. É muito caqueado! É muito caqueado! Bora, Pitbull! Essa meu amigo Lançolo, você, o Rafael Gol! Pega, pega! Pitinho Mil Grau, peito Potes! Pega, pega! Joga o anzol. O bagulho tá doido. Joga o anzol. Meu amigo engenheiro Rafael. Como é que é? Tava tentando lembrar o teu nome, desgraçado. Joga, puxa. Fazia muito tempo que eu não te via no rock, olha. Anzol. Meu amigo engenheiro Rafael. Anzol. Sinta-se à vontade. Anzol. Olha os caras. Você tá no aniversário do Betinho Promoção. Os caras doido. É muito caqueado. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Você vai me dar, agora sei que tem. Você vai me dar. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Agora sei que tem. Você vai me dar, agora sei que tem. Você vai me dar. Toma a batida agora. Tenho pressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do. Meu amigo louro. É o homem da Equatorial e a primeira dama. No Godzilla. E aí, meu amigo Popinho, você é a primeira dama. Onde que tá na área? Vieira Design, tá de volta. E aí, Bruno? O garoto Bruno tá na área. Meu amigo André e o Rodrigo. A Mônica. O Potter da Santana, tá todo mundo aqui, ó. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Conga, caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Rony, bora, Rony. É agora. Agora. E aí, comandante Vlad da família Maguari. Vai, fogo. Olha a dança da sapatão. Olha a dança da sapatão. Olha a loura, olha a loura. China. Essa é a primeira dama do Vlad. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. Só pra quem viveu um pouco a história do Robby, do tempo do Ilha Bela, do tempo do Piriquita Guara, do tempo do Complexo Bombá. Essa batida aqui é inconfundível, ó. Faz, faz, faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Bora, mandinho, que o bagulho tá doidão. Bora, mandinho, vai jogando, vai puxando, vai jogando e vai puxando. 3, 2, 1, vai! Sinto saudades. Vocês estão cantando alto, né? Eu só queria uma chance pra te provar. E essa vai de Renan pra sua esposa e toda a rapaziada que veio curtir aqui hoje, ó. Feliz, tem que ser. É do Lava Jato da Mabel. Romano. Alô, meu amigo Reblack. Olha quem tá na área, meu amigo Luan Forte. O homem que manda e desmanda em Marituba. Ele é professor Aquila. E aí, Juan? Bora, Juan! Esse é o Luan Forte. E meu amigo Juan também tá na área. O da Leste do Sevilha, sua esposa. A Lai Rodrigues. O nosso amigo Chubi das meninas, bora Chubi! Um abraço pra você, do Dinho Bressão, garoto! Dinho! Meu amigo Malk do Ouro, o rei da prata amanhã, tá na TF, tá curtindo aqui a referência. Bora mal de você, DJ Xuxa, também tá na área, junto com o Júnior da mídia. Bora, Júnior! DJ Davidson Mano, toda a galera, o maluquinho também aqui do lado esquerdo. Toda a galera curtindo aqui o aniversário do Betinho! E a pressão não para, não! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Só os homens, só os homens! Me manda morar na rua. Daquele jeito! Explosão, então toma! Você me perder. Sal! Sal, sal. Meu amor em mim. Xinga! Essa amiga empresária, Tainá! Lá da Maloca Pub. Nunca mais me... O meu amigo Christian da Terra, bora Christian! Minha vida, mais pra puta que pariu. Barbeira Reblack, meu amigo jamaicano. Nunca mais me rocha. Meu amigo Rafinha Divulgações. Bora Rafinha! Amigo Sica do canal, você e a Júlia tá na área. E a Thaís de Portugal tá aqui, ó. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Então bota. É muito caqueado, ó. Ele quer sair comigo, ai, ele ai. Quer sair comigo. O pente alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Quer sair comigo. O pente na cintura e o cabelinho colorido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido. E aí, parceiro Bolão da TF, um abraço pra você, Bolão. Bandido, bandido, bandido. Já tá na área, tá curtindo aqui. Bandido, bandido. Toma agora, bora. Vai, joga o rapidão da pista. Bora, Vlad. Vai, joga o rapidão. E o nosso amigo Thiaguinho dos Garotos do Red chegou e falou. Já tô na área. E a minha equipe Bala de Prata de Garapé Mirim também tá aqui, ó. E aí, Renanzinhos, foi na vida. Novinha, novinha, meu futuro, meu futuro. O bagulho vai doidar, e doido. 3, 2, 1, bora. É só putaria, é só putaria. É só putaria. Equipe Bola de Prata lá de Garapé Mirim tá na área. Bora, Júnior da mídia. E aí, Júnior? Tá na garupa. Vrau, vrau, vrau. Vai. Vai, vai, vai, vai acelerando que o bagulho tá doidão. E aí, Diego da TF? Muito carregado, torrando baseado. Caqueado pras mulheres, ó. De 38 carregado, torrando baseado. E aí, Maria Eduarda? Faz... Ela e a sua amiga já curtindo o rock da referência. Um abraço pra vocês aqui, ó. Mas dizer que não gostou, foi bate, bate na xereca. Meu amigo Juan da Selva também tá na área. Na o homem do Equatorial tá na área, meu amigo Louro falou. Pra cima, pra cima. E o meu amigo empresário, o Japa da Ceasa. O Japa tá mil graus. Bora, Japa, ele é sua loira. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Ela quer dar pra batir, ela quer dar pra batir. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado, entra seco. Entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado, entra assim. Agora! Querida, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Querida, cheguei, abre a perna que eu tô chegando. É o Zuba, mano. Tá chegando, abre a perna que eu tô chegando. Maurício dos Pescados. Fica de fininho, cabelinho na régua. Olha aí, Zuba. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Muito forte, né? Nerato quer um doidão, Nerato quer um doidão, Nerato quer um doidão, Nerato quer um doidão. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Amigo, garoto Bruno também dos garotos do Red. E aí, Bruno? Codilo, o Daniel do Carimbo da Sorte também tá na área. Ela treme, treme, treme. Receba o um abraço do Gino Bressão aqui. Treme, treme. E aí, Daniel? Zinho! Tá no setor do homem hoje, mano. Amigo Nenê, a Marilene, lá da boutique, Marilene Alves, um abraço a você, Nenê. Quem é troco? O tá doido, só começando aniversário do Betinho Promoções. Quem é troco? E a gente detonando. Gordo e Dinho Pressão. Buki, buki. E nosso amigo mascote? Onde é que eu encontro? E aí, mascote? De um metro, onde é que eu encontro? Um black de um metro. Tu vai beber da minha bebida? O mascote tá na área, o mascote. Bebida? tu vai fuder. Oi, tem que voltar pra lá, pra cá. Ele dá maior valor. Pra cá, tem que voltar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Bora, bora. Pra tropa aí que tá no camarote aí, com bebida na mão, canta a porta aí e canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, vai virar mais uma. Esse é tudo por você, mas você não me deu valor. E aí, galera, solta a voz, ó. Quando olhei pro seu lado e uma mensagem de alguém chamando de meu bem, com olhos que encheram de lágrimas. Agora tô no preto sem saída, porque tem que ganhar a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga, quem pega, eu que morri da sua cara e vou... Renan, produtor do você chorar, me pede... Rock de DJ. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou... A gente tem compromisso também, galera. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Vesti tudo por você, mas você não me deu. E o meu parceiro Guinho falou: coração, a TF tá em festa. Mas eu sei a quem faz aqui. Bora pra cima! Breve, que... E daqui a pouco tem Dini Gordo lá na Associação do Promorá no Marex. Pode chorar. Bora, Boninho! E vai dançando, e vai dançando, vai dançando. Bora, Renan, e a primeira dama aqui. 3, 2, 1, vai! Paulinho da AGU jogou a mãozinha pra cima e falou: essa é desguiada. Essa toca no show da referência. E aí? Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu, falando de amor. Pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para. Amigo, beijo! Bora, Renanzinho, bora, Kaique! Os põe na fita da... Olha o bolão, velha guarda! O pai tá on, ele falou! Sem gracinha! E aí? E a informação que chega, que a Associação do Promorá tá lotada do jeito que te gosta! Obrigado, Betinho! Parabéns, garoto! No telão, o mais novo patrocinador do Gordinho. Japa da Ceasa. Ele mesmo. Aí. Escuta, meu amor. Bora, Japa! Entenda de uma vez. Equipe do Lava Jato do David. Tem que decidir. Rocha. Esse caso é pra valer. Se alguma... Esse é o cara que manda e desmanda na Ceasa. E o Mal que Douro falou, e eu que comando o comércio. Na contramão. E o maluquinho falou, e eu que comando o mercado de peixe da Terra Firme. Junto de você, ninguém vai conseguir separar você de mim. E a Marilene falou, e eu que comando a Miller diz. Quem será? Me diga. Só empresário, moleque. O Joel do Gelo que falou! E eu que comando o melhor de depósito de bebida da TF. Bora, Daniel do Carimbó da Sorte! Quando faz amor. Vai me dizer. E o Bruno da RB Gold Story. Isso é amor. Robert Bruno. Uma doce mentira. E a multidão não para de chegar. Nilcínio Pitula e a primeira dama Ju Frazão na retaguarda. Eu não quero tocar em você. Qual foi, Júnior? É, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Ô, tu é doida? Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração partiu, pai. Associação do Promoral. Depois, Braga Show até 8 da manhã. Já! Os DJs Gordidinho, a maior referência do Pará. Hoje são 3 apresentações. Já já tem Associação do Promoral. Alô, Gordão! Alô, de impressão! Ainda não descobri porque me abandonou. Meu amigo Luan Forte, vem comigo. Girou, e no caminho eu te explico onde é pra morar. Bem, olha a Indiana. Rapaz. Olha o blogueiro que tá aí, o Micael. Olha o desgraçado que tá aí mesmo. Olha quem chegou, Leonardo Zumilde chegou. Eita, companhia, sua primeira dama é Luísa. Bora, os humildes da PD, segura aí, Leonardo. É agora! Meu Deus do céu. No telão, o Maurício dos Pescados. Olha, prepara o tambaqui. Esse final de semana eu vou brotar. E aí, Diego? Olha o Davidson Mota, meu Deus do céu. Homem que comanda o melhor lava-jato da TF. Olha, por sinal, tá precisando de uma lavada o carro, olha. Essa semana eu vou lá. Foi pra fronteira, pra Cametá, tá sujo, mano. Silêncio que agora ficou. Não posso deixar. E aí, Xuxa? De minha Xuxa Moral. Esperança. Como é que é considerar? Encontrar. Oh. E o Malk do Ouro na cena. Não, o homem que comanda a prata banhada e o ouro na capital. A mulher aí fica tudo alegre, essa desgraçada aí. Se eu amanhecer, eu vou chorar. Vou tocar mais uma e vou sair fora. Japa Gravações CDs. Quem conhece a história do Gordinho sabe. Uma das músicas que fez parte e faz parte da nossa vida. O início, a trajetória começou por aqui. É o Robin. Tentei, não deu pra esquecer. Um beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você. Quem é? Minha paixão. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair. Quero me divertir. Hoje eu vou curtir um novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Quem é? No novo Mega Robson você vai se apaixonar. É o Mega Robson, DJ Hells, DJ Gordo, detonadinho, pressão. Micael, o Leandro, o chute certo. É um show. O grande sócio tá na área. É um som. Manda um abraço, meu amigo Nilson. No novo Mega Robson você. O bagulho tá doido, pô. É o Mega Robson. Banda Revolution. É o fenômeno. Está de volta. DJ Yuri Produções. Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passam. Chute certo! Yeah. De Marituba! Vou cantar só duas! Vou cantar só duas, Paulinho! É uma marca registrada! Engenheiro Rafael! Só duas pra sair fora! Eu vou cantar essa aqui, ó! E eu vou te contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, era só no jereca. E era de noite, era de dia, toda hora era queria, só queria jereca. Ao vivo, a TF tá em festa. E aí, Dinho! Já! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Fala, Gordinho! O meu coração chorou. Mostra como é que é. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo romance que já existiu. Você brigou com meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar, você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. E não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vá me amar. Aí eu vou cantar minha última. Vai, vai. Dá uma moral no status agora. Aquela moral no status de 30 segundos. E fala assim: eu fui lá curtir a referência no campo da DF. Dá aquela moral, dá aquela moral. Vou cantar ao vivo, assim, ó. Este coração, primeira vez que o amor se entrega, minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira como louco amor. E o meu coração foi tão forte assim, me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Fala, gordinho! Agora, agora, let's já! Go, let's go! Já não sei o que o coração tá dizer, o coração inocente, o coração que tanto te amou. E sabe que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro os sonhos que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no lava-nave como um sonho. Eu quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-nave o amor surgiu. Entenda, meu amor, que o Dinho tá tocando. E ele vai tocar a minha saideira.